Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Espero que a nova página esteja funcionando a contento. Claro que no começo há alguma dificuldadezinha, mas não tanto quanto havia antes. Mas algumas pessoas reclamaram de não poder baixar o vídeo, mas isso foi a única maneira que nós tivemos de, pelo menos, diminuir a pirataria, que a coisa estava chegando a um ponto do absurdo. Quer dizer, o curso já estava sendo exposto gratuitamente para milhões de pessoas, assim não vai, quer dizer, não quero tanta divulgação assim, né? Então, muito bem, eu queria continuar aqui com o mesmo assunto, aproveitando este segundo artigo do Diário do Comércio, que eu coloquei sob o título, não muito bom, de A Igreja Humilhada. É evidente que tudo que eu coloco no Diário do Comércio subentende muitas explicações que não tem como você espremer em artigo de jornal. Então, são dadas aqui nesta aula. Então, eu estou consciente de que só quem acompanha realmente o meu pensamento, quem conhece, são os alunos. O público, em geral, tem umas amostrinhas aqui ou ali. As pessoas deveriam ter a prudência de imaginar que essas amostras que eles estão recebendo não são tudo e que por trás do que está sendo dito ali existe muito mais explicações e argumentos e fundamentações. Mas sabe como é? Tem o problema da síndrome de Dunning-Kruger. As pessoas às vezes são incapazes de imaginar que alguém é mais inteligente, mais competente, mais atencioso do que elas mesmas. Então imaginam que se aquilo foi o que eu disse, aquilo é tudo o que eu sei. E dá para jogar assim, a obra inteira do cara a partir de um ou dois artigos. O número de pessoas que fazem isso é assombroso. O que mostra, vamos dizer, o que faz disso um indício sociológico importante e, na verdade, até atemorizante. Quer dizer, quando você vê a camada leitora da população julgando as coisas desta maneira, tá? É porque, de fato, a razão, a prudência e o bom senso foram proibidos. Só o que está vigorando é o apelo emocional justamente às pessoas mais fracas, como nesse caso, por exemplo, desse leão aí. As pessoas reagem, vamos dizer, pela quantidade de notícias que elas recebem na mídia. Elas não são capazes, vamos dizer, de filtrar o que está saindo na mídia e imaginar, bom, qual é a realidade mesmo, quais são as proporções reais por trás do noticiário. Mas se a coisa é noticiada mil vezes, acho que a importância é mil. Se é noticiado uma vez, a importância é um. E se não é noticiado nunca, é porque não tem importância nenhuma. Isso quer dizer que o servilismo das pessoas perante a mídia é uma coisa assombrosa. E todas as pessoas, sem dúvida, dizem, eu penso com meus próprios miolos, tenho minhas próprias opiniões próprias, etc, etc. Quer dizer, é uma coisa tão ridícula, né? Que, vamos dizer, em outros países é compensada pela existência de um debate intelectual. Quer dizer, as pessoas sabem que existem alguns indivíduos e grupos mais preparados que estão discutindo a coisa e que é, no mínimo, imprudente você opinar sem você acompanhar essas discussões mais sérias, né? Mas, fora disso, o que você vê é, vamos dizer, o apelo emocional mais pueril que pode existir é o que funciona mais, né? Quer dizer, esses dias mesmo saiu, vamos dizer, em sites do Zimbábue e da Tanzânia, né, gente de lá reclamando dessa onda de como é, culto ao leão. Dizer, pô, mas quando o leão mata a gente, vocês não falam nada? Não falam mesmo. Agora, se a mídia não fala, o pessoal também não liga ou imagina que a coisa não aconteceu. Porque a mídia, como o próprio nome diz, ela é um meio, por exemplo, é o que está no meio da sociedade, é o que interconecta as várias partes. Então, só o que sai na mídia é que tem, então, validade pública, tem credibilidade pública. O resto não tem, o que não quer dizer que não tenha acontecido. Como nas últimas décadas, vamos dizer, a classe jornalística, não só no Brasil, mas em outros países, foi se tornando cada vez mais uma classe militante que não está interessada em registrar os fatos, mas em favorecer certas agendas, então a coisa virou um Deus nos acuda. Quer dizer, nós estamos entrando realmente num ambiente de hospício, né? Hoje mesmo saiu, né, mais coisa com os leões, que tem um atirador profissional que está disposto a matar o tal do dentista. O governo coloca colocou os agentes federais para procurar o tal dentista. Quer dizer, uma operação monstro. Agora, curioso é que no mesmo dia que o governo americano disse que ia tomar providência contra o dentista, nesse mesmo dia apareceu o porta-voz da presidência, o assessor de imprensa do Obama, dizendo o seguinte: aqueles vídeos que mostram o negócio da Planned Parenthood, aqueles pedaços de bebê, aqueles vídeos são falsos. Ele disse isso um dia depois da notícia, quer dizer, não houve investigação nenhuma. Evidentemente, é uma tomada de posição em defesa da Planned Parenthood, independente de qualquer investigação. É claro que os vídeos não são falsos, a coisa é mais do que evidente, mas a palavra da presidência dos Estados Unidos ainda tem, né, algum peso, por incrível que pareça. Você vê que, segundo as últimas pesquisas, Obama não sairia vencedor se fosse candidato a um terceiro mandato. Apenas 30% votariam nele, mas 30% ainda aprovaram Obama por tudo que ele fez, é um negócio realmente assombroso. É um milagre da mídia. Mas, então, todos vocês, enquanto meus alunos, vocês têm a obrigação de nunca levar a sério o que sai na mídia. Mesmo quando é verdade, o negócio é sempre recortado de uma maneira que favorecer determinadas agendas. Isso está ficando cada vez mais claro. Quer dizer, vocês têm que buscar outras fontes de informação. Quanto mais direta e primária, melhor, evidentemente. Quer dizer, o depoimento das próprias pessoas envolvidas, documentos de fonte primária, etc. É nisso que nós temos que confiar. Na pior das hipóteses, vamos dizer, artigos científicos publicados em revistas aparentemente respeitáveis, se bem que hoje em dia até isso já não dá para você confiar muito. Né? Então, vamos dizer que o povão vá atrás da mídia, vamos dizer, o público do Silvio Santos, o público do Faustão, siga a mídia, tudo bem, mas pessoas que têm uma formação dita superior não podem fazer isso em hipótese alguma. Nos anos 60, ou 70, ainda 70, quer dizer, qualquer intelectual que se guiasse pela mídia era objeto de chacota. Ninguém fazia isso. Todo mundo sabia que mídia é para povão, que mídia é mídia popular. E não é uma fonte confiável jamais. Né? Agora, passado o tempo, aconteceu um fenômeno que, curiosamente, naquela mesma época eu previ. Quer dizer, naquela época eu escrevi um estudo chamado Imprensa e Cultura. E eu disse que o tempo em que a mídia popular ecoava a produção cultural tinha acabado. Ela ia passar a moldar a produção cultural. E isso, de fato, aconteceu. Mas, então, onde ela vai criar os parâmetros e a linguagem na qual as pessoas têm que se comunicar, porque senão elas não são entendidas ou são marginalizadas. Então, vocês veem, por exemplo, esta matéria que o Globo fez sobre o Carlos Andreasa. Deu muito justo que faça, porque o Carlos Andreasa tem feito um trabalho espetacular, é o editor de maior sucesso e não tem mais como escondê-lo. Porém, você vê, nos anos 60, as maiores editoras que tinham no país eram a José Olímpio e a Martins. E tanto o José Olímpio Pereira quanto o dono da Martins, José de Barros Martins, eram homens conservadores. E eles tinham um concorrente de esquerda que era o Enio Silveira, mas que não tinha tanto sucesso quanto eles, pelo menos não tinha a importância histórica que eles tinham. Quando começou a ocupar, depois morreram os dois, morreram os três, morreu o Enio, morreu o Baro Martins, morreu o Zé Olímpio, e veio uma nova geração de editores, né, que já refletia a ocupação de espaços pela turminha da esquerda. Então, de repente, todas as editoras começaram a ficar de esquerda e nenhum jornal registrou isso. Nenhum disse, houve uma mudança ideológica no quadro editorial nacional. Nenhum disse. Então, de modo que o esquerdismo foi se impondo como se ele fosse a norma. Ele não é esquerdismo, ele é simplesmente a normalidade. Passado quatro décadas, aparece um editor conservador. A primeira coisa que se diz quando se fala dele é que ele é conservador, que ele é um homem de direito. Ao passo que, você vê, quando se fala na mídia de intelectuais de esquerda, ninguém diz que é de esquerda, nem que é comunista, menos que é comunista. Você fala do sujeito mostrando as suas glórias intelectuais, o seu belo currículo, as suas obras, etc, etc. E a identidade ideológica não precisa mencionar, porque ele está na normalidade. Mas se aparece um cara da direita, a primeira coisa que você tem que dizer é que é de direita. Até as realizações intelectuais podem ficar para segundo plano, mas a identidade, o carimbo ideológico tem que entrar em primeiro lugar. Você vê, isto é a maior prova de que a mídia é 100% um instrumento da esquerda. Né? Mesmo que não fosse, esse não é o problema. Mesmo que a mídia estivesse dividida, né, entre direitistas e esquerdistas, se eles assumem o seu papel de militantes, de agentes de transformação, acabou o jornalismo. Você não pode confiar mais. Então, antigamente, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, pouco importava a sua orientação ideológica, você tinha, vamos dizer, certos critérios de jornalismo, você ia ter que obedecer de qualquer maneira. Não tinha como escapar disso aí, não é isso? Então, ser esquerdista não era um pretexto para você fazer um subjornalismo, mas hoje é. Hoje legitima o subjornalismo desde que seja de esquerda. Então, isso está chegando, vamos dizer, num ponto onde começou realmente a fazer mal para as pessoas. Começa a baixar o nível de inteligência, o nível de consciência. E na medida que baixa isso, as pessoas perdem o seu centro. Perdem o seu centro, ficam desgovernadas. E começa até a sofrer a deterioração física, meu Deus do céu. As pessoas ficam mais fracas, mais burras. Né? É um negócio assombroso o que tá acontecendo. Muito bem. Então, isso aí é mais um motivo para que este curso exista. Tentar compensar na medida do possível para um círculo reduzido, mas significativo, de pessoas, né, os efeitos dessa degradação geral, que já ultrapassou o descritível. Né? Eu nem tenho mais vontade de escrever a esse respeito, porque, bom, o que quer que eu escreva será sempre eufemístico em comparação com o que está acontecendo mesmo. Né? Então, por isso mesmo, essas notinhas que eu coloco na mídia, elas são só índices do verdadeira explicação que vai ser dada em aula. Tá certo? Só esse tema desses dois artigos dá para a gente dar um curso de um ano inteiro a respeito disso. Você imagina, por exemplo, só as referências que tem aqui. Né? Quantos brasileiros, quantos leitores do Diário do Comércio, né, você acha que uma vez leu uma linha de Aristóteles, por exemplo, ou de Santo Tomás de Aquino? Nenhum, praticamente nenhum. Agora, se você fala de Fritjof Schuon, René Guénon, Kumaraswamy, etc., Hermann Doyoerde, eles nunca ouviram falar disso, eles não sabem do que eu estou dizendo. Até houve um que confessou, falou, pô, essas referências ultrapassam o meu horizonte. Ele tem razão. Então, isto é para mostrar para você que, para você entender este assunto, para você poder ter uma opinião a esse respeito, você vai ter que estudar um bocado. Mas, então, aqui, só as referências, então, vamos dizer, são referências que vocês já têm. Eu já estou falando desses autores há muito tempo. Não é só o Doyoerde que eu falei pouco, porque eu também conhecia pouco, agora que eu estou lendo com mais atenção as obras desse grande filósofo holandês, calvinista, né, que sob muitos aspectos parece com Erich Fröbel, mas ele é um pouco mais, como é que diz, um pouco mais militante por ser um membro da igreja calvinista. Por falar nisso, eu queria lembrar uma coisa a vocês. Quem inventou a figura do intelectual moderno foi Dante Alighieri. Dante Alighieri foi o primeiro sujeito que apareceu falando em público sem representar nada nem ninguém. Ele não representava uma igreja, um governo, uma corrente política. Ele só vinha lá com um negócio que é a majestas veritatis, a majestade da verdade. O que eu estou falando é verdade, se não for você me mostre. Então, a voz individual que fala apenas em nome da verdade, tal como o indivíduo a percebe. Isto é a definição do intelectual moderno. Porém, isto está desaparecendo. Nas últimas décadas, você não julga mais as palavras dos intelectuais pelo conteúdo que eles estão dizendo, mas por quem ele representa. Ele tem que representar uma universidade, uma igreja, um partido político ou uma empresa, uma grande empresa, o sujeito é, sei lá, ele é o CEO, não sei de onde. Então, você tem já um currículo que não é feito de obras, mas que é feito de cargos ocupados. Isso é uma coisa que está cada vez mais saliente. Então, isso quer dizer, a figura do intelectual moderno está desaparecendo e vindo em lugar a figura do burocrata, do cabo eleitoral, do agente de transformação, etc, etc. Ora, se desaparece a figura do intelectual moderno, desaparece também toda a diferença específica entre as sociedades do Ocidente e qualquer sociedade autoritária do Oriente. onde não há opinião individual, acabou a democracia, não faz sentido você falar de democracia. Onde o negro só pode abrir a boca em nome de alguma coisa, alguma entidade que o transcende, então acabou a democracia. Né? Então, isso é um aspecto que também precisa... Aquele livro do Russell Jacoby, Os Últimos Intelectuais, é um livro muito importante para você entender. Já é um livro da década de 80, esse processo já estava avançado nos Estados Unidos. É claro que um dos grandes responsáveis por esse processo são as universidades. Né? A universidade absorve todo mundo. Né? Como veja, a vida intelectual na França, ela praticamente acabou depois que os intelectuais foram absorvidos pela universidade na década de 70, 80, no tempo do Georges Pompidou. Né? Georges Pompidou achou que a maneira de você acalmar a mentalidade enragée era dar emprego para todo mundo. E deu emprego para todo mundo, acabou a vida intelectual. Né? Então, o tema que eu levanto nesses artigos, eu não vejo isso tocado nem de longe, em parte alguma, de toda a mídia, incluindo mídia universitária. Não há pessoas no mundo universitário capacitadas para discutir esse assunto. Não há porquê. Isso não quer dizer que ninguém ali jamais tenha lido René Guénon ou Schuon. Muitos leram, mas a primeira coisa que eles fazem é daí, né, buscar um grupo guenoniano, buscar uma tarica, buscar uma iniciação, etc, etc. Então viram militantes guenonianos. Então daí não se pode confiar mais. Eu, pelo menos durante o tempo que eu estive metido nisso, né, eu tive a prudência de não sair escrevendo coisa em público. O que eu escrevia na época era restrito, um público muito pequeno. E eu nem de longe pensava em sair, né, fazendo propaganda dessas coisas para o mundo. Né? Bom, muito bem, eu vou ler aqui esse artigo e comentar e dar alguns dados a mais que não cabia no artigo. Então vamos lá. Condenar a cosmologia medieval porque alguns pontos ela não coincide com os fatos observáveis do mundo físico é tão estúpido quanto condenar um desenho por não haver correspondência bionívoca entre os traços a lápis e as moléculas que compõem o objeto retratado. Então, você veja aqui, por exemplo, toda a discussão popular a respeito de astrologia é colocada nesses termos. Existe uma correspondência bionívoca, quer dizer, cada posição astrológica corresponde a um fato determinado do mundo terrestre ou não? Os astrólogos dizem que sim e os anti-astrólogos dizem que não. Só que o problema não é esse. As órbitas planetárias não são uma coleção de bolinhas que ficam girando a esmo. Não, existe uma relação interna entre elas. Elas constituem um sistema, uma estrutura. Portanto, toda comparação só pode ser feita entre uma estrutura e outra estrutura celeste, um desenho de uma estrutura celeste e o desenho de uma situação terrestre. E o fato é que não existe nas ciências humanas um instrumento para fazer isso. Então, a discussão cai para o terreno da correspondência bionívoca. Isso, uns tentando provar que ela existe, outros tentando provar que não existe. Se você provar que existe, não quer dizer nada. Se você provar que não existe, também não quer dizer nada. Porque, evidentemente, não se trata disso. Não é isso? Então, eu prossigo aqui. Estruturas representativas abrangentes só podem ser compreendidas e julgadas como totalidades. O fisicalismo ingênuo, apegando-se aos detalhes mais visíveis, deixa sempre escapar o essencial. Quer dizer, isso está assim, quer dizer, desde 1600, mais ou menos. Né? Onde os caras descobriram um negócio chamado fato do mundo físico. E, ver, o fato do mundo físico nunca é um fato do mundo físico. Ele é um recorte abstrativo operado por um cientista, que separa, vamos dizer, um aspecto de fato dos outros aspectos do fato. Mas, por exemplo, quando Galileu fala de uma superfície sem atrito, eu digo, bom, não existe superfície sem atrito. Uma bola rolar numa superfície sem atrito, isso nunca aconteceu, nem vai acontecer. Mas, para fins do experimento, ele faz abstração do atrito. Então, quer dizer, ele não está falando de uma bola de verdade rolando numa superfície de verdade. Ele está falando de um modelo matemático que jamais se realizou no mundo. Basta você levar isso em conta para você ver que todo o debate que surgiu naquela época, né, dizer, entre a nova ciência que apareceu e a ciência medieval, está completamente fora do lugar. É uma coisa de conversa de maluco. Um está falando uma coisa, outro está falando de outra, completamente diferente. E para você fazer mediação entre as duas, dá um trabalho miserável. Então, a física de Aristóteles foi rejeitada no início da modernidade porque dizia que as órbitas dos planetas eram circulares e não elípticas, como provou Kepler, e porque sua explicação da queda dos corpos não coincidia com a de Galileu. Só no século XX, o mundo acadêmico entendeu que, retiradas essas miudezas, o valor da obra persistia intacto, justamente porque não era uma física no sentido moderno do termo, e sim uma metodologia geral das ciências. É uma coisa que qualquer leitor inteligente da física percebe. O Aristóteles não está fazendo uma ciência física, ele está discutindo as condições para o conhecimento do mundo físico. E as observações que ele faz são certíssimas, embora pareçam contrastar com alguns hábitos modernos. Como, por exemplo, ele diz que ele é contra o método matemático porque não há medidas exatas em parte alguma da natureza. Muito bem, levou 4 séculos para os caras entenderem isso quando a física quântica veio e demonstrou exatamente isto. Só que, na época, assim, estava a onda de matemática, né? Newton coloca a regra de que qualquer pretensão de teoria científica que não passe no teste matemático não deve ser levada a sério, tá certo? E todo mundo acredita nisso, e existe uma idolatria das matemáticas durante três séculos, né? Até você chegar, vamos dizer, ao tempo da física relativista e da física quântica, que mostra que as coisas são, vamos dizer, você chega no máximo a uma aproximação estatística, que era exatamente o que Aristóteles estava dizendo. Ué. Acontece que no tempo de Aristóteles você não tinha instrumentos matemáticos para lidar com essas sutilezas estatísticas. Esses instrumentos foram criados nesse ínter. Então, Aristóteles, vendo que não havia quantidades exatas na natureza, ele afasta o método matemático. Porque no tempo dele, esse método realmente não estava pronto para lidar com essas coisas imprecisas. Depois criaram esse instrumento e, portanto, a objeção aristotélica deixa de valer. Ela valia para a ciência do tempo dele, não vale mais agora, porque agora nós temos meios. Quer dizer, esse meio foi o quê? Foi o cálculo inventado pelo próprio Newton e por Leibniz, né, que permite chegar a aproximações que antes eram absolutamente inconcebíveis. Não é isso? Então, bom, agora nós temos o cálculo, então nós podemos usar o método matemático de novo. Mas tudo o que Aristóteles nesse item falou sobre a observação e conhecimento da natureza continua válido. Só que, porque não havia correspondência bionívoca, né, entre cada frase de Aristóteles e cada fato científico observado, jogaram fora. Então, isso é claro que isso é uma perda, quer dizer, deixaram de compreender coisas que eram importantes de compreender e que talvez os tivessem colocado na pista certa muito antes, se tivessem continuado prestando atenção. Quatro séculos de orgulhosas cretinices científicas haviam tornado incompreensível um texto com o qual ainda se pode aprender muita coisa. E aqui eu cito esse congresso feito por ocasião de, acho que, 2.500 anos de Aristóteles, pela Unesco. Pensée avec Aristote, que é uma coleção de trabalhos. A maior parte dos contribuintes não são filósofos, são cientistas, no sentido estrito, são biólogos, são matemáticos, etc. E a conclusão geral é essa: olha, nós perdemos muita coisa a hora que jogamos esse livro fora. Toda a simbólica natural do qual o cristianismo só pode prescindir em prejuízo próprio desapareceu de circulação porque, visto com olhos do fisicalismo ingênuo, o debate entre geocentrismo e heliocentrismo parecia colocar fora de moda o desenho medieval das 7 esferas planetárias, uma concepção cosmoantropológica enormemente complexa e sutil. Bom, muito bem, o simples fato de que o céu visível a olho nu continue aparecendo como aparecia para Ptolomeu deveria fazer as pessoas pensarem um pouco. Quer dizer, é claro que você, vendo as coisas desde outro ponto de vista, aliás, imaginário, e fazendo os cálculos, você obtém uma outra representação do mapa celeste. Eu digo, muito bem, mas nós continuamos vendo daquele jeito. E aquele jeito era usado, vamos dizer, como um retrato da condição humana como um todo. Então, o fato de o desenho material ser outro não pode interferir numa coisa dessa. Não é isso? Então, isso deveria ser evidente. Mas acontece que justamente a partir dessa época, da época de Newton, começa a se criar um treco que se chama opinião pública. É a opinião pública, que é a opinião dos falantes, das pessoas que falam mais. Então, a partir daí, as questões não são decididas mais na esfera do argumento razoável, tá certo? Mas na esfera do consenso. Se a maioria aprovou, aquilo fica uma verdade inconteste. Até hoje, assim, você não pode discutir certas coisas, você não pode discutir, né? Quando você diz uma coisa óbvia, por exemplo, a respeito do evolucionismo, olha, ora, não existe uma única prova laboratorial que confirme o evolucionismo. Nada, é zero. Não tem nada, né? Também, mas aí, não existe uma única prova matemática de que a evolução, como eles escrevem, seja possível, né? É o exemplo dado pelo David Berlinski, né? Você começa a criar vacas na água e algum dia elas vão virar baleias, né? Dentro de apenas alguns trilhões de anos, né? Quer dizer, quantas transformações não seria necessário fazer na vaca e quantas transformações falhadas não haveria no meio, de maneira que no registro fóssil você teria que ter trilhões de cadáveres de vacas baleias falhadas. Não é assim, uma que parece com uma, né? Ah, tá aqui o elo perdido. Fala, peraí, um elo perdido não resolve. Um processo de 3 trilhões de anos, né? Como é que você vai tampar o buraco com um elo perdido? Fala, isso é impossível. Então, quer dizer, essa questão, no meu entender, ela vai ficar em aberto para sempre. Porém, o simples fato de você dizer isso, que é uma obviedade, que ninguém é capaz de contestar, já enfurece toda uma categoria profissional que precisa do evolucionismo para viver. Então, não há mais condição de uma discussão séria. Mesmo a própria ideia de consenso, né? De, bom, quantas pessoas você precisa para formar um consenso? Quantas estão de um lado, quantas estão do outro? Essa conta nunca foi feita. Tá certo? Então, o consenso são as pessoas que falam mais, que têm mais presença na mídia, ou que controlam publicações científicas, etc, etc. Agora, veja o que aconteceu. Se, vamos dizer, do universo da cultura cristã, desaparece o simbolismo da natureza. Quer dizer, a natureza ela não é mais um meio translúcido no qual nós possamos ler, né, intenções divinas. Quer dizer, Deus não fala conosco através dos fatos do mundo físico. Ele só fala na Bíblia. Bom, se ele só fala na Bíblia, filho, então você tem que aceitar a reforma protestante. Acabou tudo, só a Bíblia fala, só a Escritura e acabou. Então, muito bem. A reforma protestante foi anterior a este processo. Mas, se a Igreja Católica não tem mais como ler os indícios nos fatos da natureza, bom, então só resta ler a Bíblia e acabou. Teria que concordar com a reforma protestante. Em segundo lugar, desaparecendo o simbolismo da natureza, desaparece automaticamente o significado dos milagres. Porque como que você vai julgar a importância e a validade de um milagre, a não ser contra, em contraste com uma certa concepção da natureza? Não é isso? Então, por exemplo, até o advento da chamada ciência moderna, ninguém jamais pensou que um milagre fosse algo que desmentisse as leis da natureza. Ninguém pensava isso. Esta concepção só aparece a partir do momento em que a nova concepção de Newton, Galileu, etc., só se torna dominante. Quer dizer, se Newton e Galileu são os porta-vozes da verdadeira legalidade divina que constitui a natureza, então, e essa legalidade é feita, vamos dizer, de regularidade, que se repetem, são relações necessárias e constantes entre as coisas, então, evidente, só podemos definir um milagre como algo que sai fora dessa normalidade, o que é uma definição que nada tem de cristã, é uma adaptação posterior na feita na linguagem de um adversário, por assim dizer. Então, desaparece o simbolismo da natureza, desaparece os milagres, sobra o quê? Sobra a moral. Então, vamos dizer, a moral cristã, de fato, não mudou durante esse período e ela se torna, então, vamos dizer, o conteúdo único da pregação. Você vê que hoje você encontrar um padre que fala de milagres, é ele próprio um milagre, né? E, curiosamente, isso numa época onde a própria ciência desenvolveu instrumentos muito mais sutis, muito mais aprimorados, muito mais exatos, acurados do que antigamente, para estudar o fenômeno dos milagres, como é o caso que você vê nesses vídeos do Dr. Ricardo Castagnon, que eu acho que são coisa indispensável, tá certo? Então, na conferência O Que É um Milagre, eu expliquei que você definir um milagre como algo que viola as leis da natureza é um absurdo total, porque isso pressupõe que você conheça todas as leis da natureza, o que você de fato não conhece, a própria ciência admite. O que ela conhece é um fragmento. Então, como é que você vai saber que, se aquilo que parece violar uma lei X não está obedecendo a uma lei, vamos dizer, mais universal, mais genérica? Você não sabe isso. Tá certo? Então, é claro que o milagre não pode ser explicado nem definido desta maneira, mas, de certo modo, a própria palavra miraculum, quer dizer que aquilo que merece ser observado, aquilo que merece ser visto, já está indicando, né, para você que o milagre é algo que não é só algo que acontece no mundo físico, é algo que fala a você, é algo que vem com um discurso subentendido. Quando você vê que, por exemplo, é o caso daquela menina que enxerga sem pupilas, né? Muito bem, ela enxergar sem pupilas é sem dúvida um fenômeno biológico extraordinário. Mas é o tal negócio, essa menina ter ouvido falar do Padre Pio, ter acreditado no Padre Pio, fazer uma peregrinação até lá, tá certo? Encontrar o Padre Pio, tudo isso não é um fenômeno biológico. Por que que ela fez isso? Hein? Por que que ela não foi procurar, por exemplo, sei lá, o Henry Cristo ou o Bispo Macedo, né? Que fazem promessas, né? Fantásticas, né? Quer dizer, você teria que dar uma explicação, vamos dizer, histórica do acontecimento, daquele acontecimento singular em todos os seus elos. Isso quer dizer, a menina fez, ela pediu algo, ela não só pediu com a boca, mas ela foi buscar e houve uma resposta. E isso é a coisa fundamental no milagre, quer dizer, ele não tem como você estudá-lo só pelo aspecto da ciência física. Você precisaria fazer uma conexão. E esta conexão entre os fenômenos do mundo físico e a intencionalidade divina, isso está o quê? Está no simbolismo da natureza, meu Deus do céu. Se não está ali, não está mais em lugar nenhum. Expelido do universo intelectual respeitável, o simbolismo natural só sobreviveu como fornecedor ocasional de figuras de linguagem com que os poetas sentimentais da modernidade, carentes de toda a compreensão espiritual e extasiados na compreensão do próprio umbigo, projetavam nas formas da natureza visível as suas emoçõezinhas. Georges Bernanos escreveu em L'Imposture algumas páginas devastadoras contra esse empobrecimento do imaginário moderno. Ora, eu tenho aqui o volume das obras de ficção completa do Georges Bernanos, mas eu procurei esse trecho que eu li muitos anos atrás e não consegui achar. Inclusive, uma vez eu fiz uma tradução disso e coloquei num curso. Isso pode estar em algum lugar do meu site, do próprio cofre, eu não sei mais onde está isso. Mas quem achar, por favor, coloque em circulação novamente. Está no curso da alquimia, né? E essa apostila está publicada? Então, agora me deram uma dica de onde está. É um curso, não é um curso de alquimia, é um curso que eu dei sobre como ler livros de alquimia. Os estudiosos que conservaram interesse pelo velho tema tornaram-se esquisitões, marginalizados, não só pela classe universitária, como também pela própria intelectualidade católica, mais interessada em fazer boa figura ante o fisicalismo acadêmico do que em defender o patrimônio simbólico da religião. Ou seja, os termos nos quais o debate foi colocado entre o tempo de Newton e o tempo de Kant foram aceitos pela igreja. Quer dizer, você tem, é um problema de ciência versus religião ou razão versus fé. É uma maneira completamente errada de colocar o problema. Porque eu lhe digo que se em toda a Bíblia não existe ciência, não existe conhecimento, e se tudo na Bíblia é apenas matéria de fé, tá certo? Então é evidente que todo mundo está livre para... Não há mais razões para acreditar do que para não acreditar. Não é isso? Então isso se torna apenas o exercício de uma liberdade de acreditar em qualquer coisa. A partir da hora que você fez isso, você nivelou a sua religião a qualquer crença que as pessoas tenham. O senhor que acredita no, né? Na fraternidade esotérica do repolho místico. Ele é um crente, tanto quanto crente católico, protestante, islâmico, qualquer um. Então é claro que isso já vicia toda a discussão. O certo seria colocar, vamos dizer, a ciência da Bíblia e da tradição católica contra a ciência moderna. É. Mas os caras já não podiam fazer isso porque eles já também não entendiam a ciência cristã. Eles já tinham perdido completamente. Então sobrou, de fato, somente a fé na mão. Então isso aí é um, vamos dizer, é um erro que se foi acumulando ao longo dos séculos e se condensa numa espécie de engano universal. E é claro que o grande sacerdote desse engano é a mídia, que cria e mantém os estereótipos de ciência e de fé conforme estão na cabeça de jornalistas incultos que não sabem o que, o que é uma coisa nem a outra, meu Deus do céu. Hã? Então, quando você vê, por fim, vamos dizer, as igrejas cedendo, vamos dizer, a cultura moderna cada vez mais, eu digo, é porque aquilo que sobrou na mão delas, de fato, não é suficiente para enfrentar o adversário. Precisaria recuperar todo esse patrimônio e você ir com a força toda, né? Uma obra notabilíssima como Le Bestiaire du Christ, La Mystérieuse Emblématique de Jésus-Christ, publicada em 1940, em que o arquiteto Louis Charbonneau-Lasset foi de igreja em igreja, copiando e explicando cada símbolo animal de Nosso Senhor Jesus Cristo na arquitetura sacra medieval, passou quase despercebido dos meios católicos. Mas, como vemos mais adiante, foi muito valorizado por autores muçulmanos. Olha, ali ele demonstra que praticamente todos os animais representam algum aspecto de Jesus Cristo. Então você tem todo mundo um vocabulário simbólico muito integrado, muito organizado, muito fino. De bom, e tudo isso vai desaparecer? Né? Então, se isto some, então esses animais não são mais símbolos de Jesus Cristo, são apenas figuras de linguagem. Né? Então já não é mais a natureza que está falando. É apenas um autor, um escritor individual que usa, vamos dizer, um bicho, uma pedra, uma planta, como uma figura de linguagem para dizer uma coisa que ele quer dizer. Então, aonde está a conexão entre o signo e o significado? Só na cabeça daquele escritor. Mas o simbolismo não é isto. O simbolismo mostra alguma correspondência real entre o símbolo e o simbolizado. Não pode ser uma correspondência perfeita, porque senão haveria identidade. Então, a relação de símbolo com simbolizado é a relação analógica, ou seja, você precisa subir num certo grau de universalidade para você captar a relação. Se você desce, a relação some, ela se torna invisível. Mas, visto no seu devido plano, a relação é evidente, como no caso, por exemplo, da luz, da inteligência, como eu expliquei para vocês, e como está na apostila da tripla intuição. É isso. E assim muitos outros simbolismos. Também você vê aqui em toda a simbólica tradicional você tem o senso dialético do simbolismo e da sua inversão. Como por exemplo, essa semana todo mundo está falando de leão. Você vê na Bíblia o leão como símbolo de Jesus Cristo e o leão como símbolo do diabo. As duas coisas. Né? Quando ele é uma coisa e quando ele é outra. Bom, aí você precisa ajustar o foco para você enxergar a coisa com o seu devido nível de universalidade, para você saber quando é uma coisa e a outra. Isso tudo é uma ciência enormemente complexa. Não é isso? E se se perde tudo isso, então, bom, então vira tudo figura de linguagem. Então, o que sobrou? Sobrou, do lado, uma natureza constituída apenas de fatos físicos matematizáveis, que não diz nada, não tem sentido nenhum, e onde qualquer investigação de uma intenção ou de uma teleologia é absurdo. E, por outro lado, existem as finalidades humanas inventadas pela cabeça humana, o universo da cultura. Então, isso quer dizer que natureza e cultura viraram um negócio coisas incomunicáveis. Mesmo escritores que compreendiam a cosmologia medieval só ousavam falar dela em termos de valor estético, ao mesmo tempo que ofereciam as genuflexões de praxe ante a autoridade do fisicalismo acadêmico. O exemplo característico foi C.S. Lewis, que montou o edifício das suas Crônicas de Nárnia sob o modelo de uma escalada espiritual pelas sete esferas planetárias, mas manteve essa chave simbólica cuidadosamente escondida até que ela fosse descoberta após a morte do autor pelo erudito Michael Ward, no livro Planet Narnia, The Seven Heavens in the Imagination of C.S. Lewis, publicado em 2008, um livro notabilíssimo. Seguindo-se a sua conversão, escreve Ward, Lewis naturalmente considerava as religiões pagãs menos verdadeiras do que o cristianismo, mas, olhando-as sem referência à verdade, sentia que elas possuíam uma beleza superior. A beleza e a verdade podiam e deviam ser distinguidas uma da outra e ambas da bondade. Por exemplo, tem esferas separadas. Aquela mesma tragédia das separações entre as esferas de valor que falava o Max Weber na conferência A Ciência como Vocação. Ele diz que uma característica da modernidade é esta referência. Uma coisa pode ser boa sem ser bela, pode ser verdadeira sem ser bela nem boa, e assim por diante. Não deixa de ser uma ironia que, restaurando na arte justamente aqueles elementos da simbólica pagã que a cultura da Europa medieval havia absorvido e cristianizado, Lewis ao mesmo tempo se opusesse tão frontalmente à doutrina escolástica, segundo a qual o belo, o verdadeiro e o bom, unum verum bonum, na fórmula de Dan Scott, eram essencialmente a mesma coisa. Então, é o tal negócio, quer dizer, ele admitia essa separação entre as esferas de valor, então, de certo modo, apreciava a simbólica pagã antiga como, vamos dizer, um sistema estético. Mas, aqui é a coisa curiosa, no último livro que ele escreveu, que se chama Till We Have Faces, Enquanto Tivermos Rostos, ele reconta o mito de Eros e Psique, introduzindo algumas pequenas modificações e mudando completamente o sentido da coisa. E ele mostra, vamos dizer, através do conflito, o personagem principal é a irmã de Psique, que se chama Orual. Orual é uma mulher feia, mas que adora a sua irmãzinha mais nova, que é a Psique. E são três irmãs, uma só pensa em dar, né? E tem a Psique, que é uma santinha, é uma deusa, na verdade, né? E tem a Orual, que é a mulher feia, mas que tem muito senso de justiça, do que certo e errado, etc. etc. Bom, eu não vou resumir toda a história aqui, mas o livro é narrado pela Orual, e ela escreve o livro como um processo contra os deuses. E se os deuses nos enganam, né? Eles nos conduzem à desgraça, à tragédia, mediante o engodo. Né? E ela vê, por exemplo, que ela fez certas coisas muito más, mas ludibriada pelos deuses. Né? Depois ela se torna rainha, se torna uma rainha muito boa e tal, mas ela continua, ela, por mais que ela tente fazer justiça, tudo sai injusto de algum modo. E o Lewis dá um jeito de fazer com que o trato dela com os deuses pagãos, nos momentos finais, se transfigure numa salvação cristã. É um milagre de obra de arte, como raramente se viu. É um livro absolutamente extraordinário, né? Eu acho que eu nunca fiquei tão impressionado com um romance quanto fiquei com este. E esse foi o último livro dele. Ele escreveu esse livro e daí morreu e nada mais disse, nem ele foi perguntado. Então, ora, se aquela estrutura do mundo pagão, dos deuses, da simbólica dos deuses, contém em germe, contém simbolicamente o anúncio da salvação cristã, então alguma verdade tem ali, ó raios. Não é só a beleza. É a beleza como símbolo da verdade. Mas não é só a beleza, porque é a feiura também. O livro é todo feito assim, de contraste entre uma beleza fulgurante e um horror desse de você vomitar. E no fim, vamos dizer, a narrativa é interrompida de repente, como se ela tivesse, o personagem morreu, não escreveu mais nada. Então fica no ar, mas fica claro que houve uma salvação cristã, quer dizer, que no momento final ela encontra o Deus verdadeiro, o Deus único. Né? E ali ela obtém, vamos dizer, a razão, a conexão de tudo que aconteceu na vida dela. Ela entende tudo no final. Né? Então, bom, quer dizer, alguma antevisão, vamos dizer, da eficácia dessa simbólica como um retrato verdadeiro da estrutura do destino humano, o Lewis teve, pelo menos no final. Ele nunca falou nada, ficou quietinho. Ele era um professor de Oxford, ele não ia sair dizendo essas coisas que iam jogar pedra nele. Quando ele deu o Guénon, ele disse, é um charlatão, mas ele está seguindo o Guénon. O modo como ele trabalha o simbolismo é caracteristicamente guénoniano. Né? Então, ele está fazendo que nem o Mircea Eliade, é preciso ler o Guénon, mas não citá-lo jamais. Mas... A timidez cristã entre os dogmas da modernidade chega a ser obscena. O filósofo calvinista holandês Herman Dooyeweerd, eu não sei como se pronuncia isso, no mais um pensador de primeira grandeza, que eu já mencionei na última aula, foi um pouco além da timidez, alegando que a dialética hegeliana da tese, antítese e síntese só se aplica às coisas relativas e que tão logo entramos no domínio do absoluto, o que vigora é o antagonismo irrecorrível e a necessidade da escolha, ele condena a filosofia escolástica, portanto a cosmologia medieval inteira, por não ter banido completamente os resíduos culturais do paganismo. Exigência impossível, que é claro, o próprio Calvino também não cumpriu. Mas, eu expliquei para vocês na última aula a questão das duas dialéticas de que fala, que são admissíveis no caso, onde o Dooyeweerd diz que entre o cristianismo e o paganismo, ou entre o cristianismo e a cultura moderna, não existe um terceiro elemento que seja uma síntese que abranja os dois. Tá certo? Então, por isso, você tem, em vez de uma relação dialética, você tem um antagonismo irrecorrível e é preciso escolher. Falo, não, não é assim, porque existe uma outra dialética, que, aliás, o próprio Paulo Mercadante escreveu páginas fantásticas a respeito dessa dialética, sobretudo nos seus escritos sobre a física moderna, que é a dialética de absorção, onde um dos elementos, o elemento aparentemente antagônico, se revela ser apenas um aspecto parcial que já estava contido no outro elemento. Né? Então, não há uma... Um dos elementos ele é já a síntese, embora não pareça num primeiro momento. Né? Então, o que, que a escolástica fez? Ela pegou esses elementos pagãos e os incorporou de tal modo no cristianismo que eles perdem a sua autonomia. Eles continuam existindo. Tanto quanto não existindo, que podem ser aproveitados na arquitetura, na poesia, em toda a eloquência, né? em todas as obras de arte, sem criar antagonismo com o cristianismo. Eles já estão absorvidos. Quer dizer, eles eram antecipações do cristianismo. Que outra coisa poderiam ser? Né? Quer dizer, se existe uma revelação, quer dizer, tal dia... O próprio Deus vai encarnar e vai mudar tudo. Tá certo? Então, toda a busca de Deus anterior é uma antecipação disso, obviamente. É uma interpretação obscura, né, com visões parciais e distorcidas, mas a antecipação tem que estar lá, porque o que, que eles estavam procurando? São Paulo disse, vocês estão procurando o Deus desconhecido, que era desconhecido e agora é conhecido. Né? Então, isso quer dizer que todo o legado simbólico anterior, não só grego, mas egípcio, sumério, o que você quer, todo ele é absorvível dentro do cristianismo. É claro que essa absorção não se dá sem que num outro plano de realidade, que não é o da elaboração do simbolismo e das ideias filosóficas, da doutrina, mas que é o plano do conflito social, isso corresponda, vamos dizer, a muita violência e muita barbaridade que foi feita, inclusive contra os pagãos, né, no início do cristianismo. Mas isso é inevitável. Essa é uma história que só hoje começa a ser contada. Quer dizer, como é que o cristianismo ocupou o espaço, tá certo, da religião pagã? Não foi só com pregação, não foi só na doçura, evidentemente. Mas, veja, o processo material pelo qual uma doutrina se impõe não tem nada a ver com a validade dessa doutrina. Quer dizer, não é porque eu esmurro você para você admitir que 2 mais 2 é 4, que 2 mais 2 passa a ser 5. Né? Então, vamos lá. Nesse panorama, não estranha que o patrimônio simbólico desprezado e varrido para baixo do tapete fosse rapidamente colhido por intelectuais muçulmanos interessados, sim, numa restauração da cultura cristã tradicional, mas sob o guiamento e controle sutil de organizações esotéricas islâmicas. O René Guénon não declara isso assim, da maneira mais nítida possível. Ele diz no livro Oriente e Ocidente, ele diz, né, que o Ocidente tinha três possibilidades. Ou iria cair na barbárie, ou seria islamizado, ou se restauraria a Igreja Católica sob guiamento sutil de autoridades espirituais islâmicas. Então, é claro que, a partir daí, você vê que as forças islâmicas tentam essas duas coisas. Elas tentam, ao mesmo tempo, islamizar e operar essa mutação na Igreja Católica e, evidentemente, também, por tabela, nas religiões protestantes. Se a Igreja Católica entrar nessas, os protestantes vão atrás, sem sombra de dúvida. Ninguém, absolutamente ninguém na Europa cristã desde o século XVI dominou e explicou tão magistralmente o simbolismo espiritual cristão e demonstrou tão valentemente o seu valor cognitivo e não só estético, como o fizeram René Guénon, Fritz Schon, Titus Burkert, Jean Borella e outros autores meio impropriamente chamados perennialistas. Esse termo perennialista foi inventado pela turminha do Guénon, do Schon, tardiamente, né? Por uma coincidência, lançaram uma editora chamada Sofia Perennis, e daí o negócio ficou perennialista. Mas o Guénon nunca provou esse título, nunca se denominou perennialista, então é uma denominação imprecisa. Ela não diz o que os caras são, ela simplesmente mostra onde eles estão. E todos eles membros de taricas, organizações esotéricas islâmicas, empenhados em abrir na dura carapaça do filizicalismo moderno um rombo por onde pudesse introduzir a influência intelectual islâmica e avolumar-se até a conquista da hegemonia. Nesse sentido, você vê que, embora Guénon tivesse horror do Gurdjieff, os dois estavam trabalhando para a mesma coisa, porque o Gurdjieff entrou no mundo científico ocidental como um touro na loja de louça, derrubando tudo, confundindo todas as cabeças, fazendo todo mundo de palhaço, tá certo? E humilhando algumas das melhores cabeças científicas da época, né? Mostrando um conhecimento, um domínio intelectual muito acima do que eles poderiam ter imaginado, né? O famoso negócio do sistema, o episódio dos sistemas cosmológicos que eu relatei na semana passada, que ele criava um sistema cosmológico, botava na lousa, os cientistas tudo caíam de costas, ah, que maravilha, então é isso. No dia seguinte ele fala, não é nada disso, fazia outro. Quer dizer, aquilo que para eles era um esforço de uma vida inteira, para eles era 24 horas. Né? Então, o Gurdjieff entrou só pelo aspecto, para assim dizer, destrutivo e negativo da coisa. E, de fato, não se entende o ensinamento dele, se não sobre esse aspecto. Ele foi uma intervenção brutal do Oriente no Ocidente. Né? Isso quer dizer que o ensinamento dele não tem validade positiva. Isso é importante entender. O Gurdjieff foi só um tremendo gozador, certo? Mas não um gozador no sentido vulgar da coisa, um gozador cósmico, um demônio enviado para bagunçar tudo, e bagunçou mesmo. Né? E, nesse sentido, o pessoal do Guénon não era inimigo dele, porque eles estavam fazendo apenas a parte mais construtiva que se segue à destruição. Eles já estavam tentando colocar novos princípios de uma civilização, inspirado tudo na tradição sufi. E assim por diante. Então, usando o tradicionalismo cristão como força auxiliar, mais ou menos como Jesus, na versão islâmica do segundo advento, será rebaixado a segundo no comando dos exércitos do Mahdi. Quer dizer, o que é o Mahdi? É o grande justiceiro celeste que virá para islamizar o mundo na poada, tá certo? E Jesus, então, nessa versão, estará do lado dele, dizendo sim, senhor, o senhor tem razão, né? E Jesus vai mandar, o próprio Jesus vai mandar matar todos os infiéis, infiéis quer dizer, os que não são muçulmanos. Então, vou dizer, é um Jesus que está fazendo o contrário do que está prometido na Bíblia. Então, o que esse pessoal fez com o tradicionalismo cristão é mais ou menos o que o Mahdi faria com Jesus Cristo no juízo final. Quer dizer, não vou acabar com você, não vou combater você, mas vou usá-lo, vou integrá-lo e usá-lo. Então, toda a obra de Guénon, Schumann, etc., não pode ser compreendida exceto neste sentido. Era isso que eles estavam fazendo, não era outra coisa. É isso. Se você, o livro mais significativo nisso aí é o livro que se chama O Conhecimento Sagrado. O livro do Seyedo Hossein Nasr, que eu ganhei do próprio Seyedo Hossein Nasr, com dedicatório em árabe, etc, etc. Eu conheci o Seyedo Hossein Nasr, é um homem muito bom, um brilho intelectual extraordinário. Ele foi talvez o mais brilhante aluno do MIT ao longo de toda a sua história. O cara, pelo menos o cara que tinha as melhores notas na história do MIT, o cara que dominava todas as ciências conhecidas e algumas desconhecidas, e um homem muito humilde, né? Muito, muito simpático, que não se envergonhava nem mesmo de servir de guia turístico para um idiota do terceiro mundo que chegou lá, bateu na porta dele, né? Pedindo ajuda. Agora, eu não estou condenando o Seyedo Hossein Nasr, estou simplesmente dizendo o que ele estava fazendo. Ele era um agente da ocupação islâmica, sem sombra de dúvida. Não é isso? E alguém, vamos dizer, com um brilho intelectual que ninguém do outro lado, ninguém na intelectualidade católica teve. Para você encontrar algum equivalente remoto, você tem que achar. Wolfgang, no contemporâneo não tinha. Apareceu na geração seguinte por obra dele, como Wolfgang Schmidt. Wolfgang Schmidt é tão brilhante quanto o Seyedo Hossein Nasr, embora tenha uma obra menor. Mas ele é um discípulo, ele aprendeu o conceito de você, Márcio. Olá. Sim, eu quero dizer que, dentro da perspectiva de René de Manoel, de que a Igreja Católica tem três opções, não, o Ocidente tem três. Tem três opções. Ele quer dizer que a Igreja Católica não tem outra opção a não ser se planejar. Claro, ele está falando de uma islamização ostensiva ou uma islamização sutil, onde a Igreja Católica conserva a sua estrutura, né? Conserva o seu simbolismo, conserva a sua doutrina, mas ela está sendo guiada espiritualmente por autoridades espirituais então, islâmicas. Mas ela se islamiza ou ela se islamiza? Mas, pois é isso que ele está dizendo. Então, é claro que o sujeito só admite, na verdade, as hipóteses são duas. Né? Ou cai na barbárie, ou tem dois métodos de islamização diferentes aqui. Tem, né? Com anestesia e sem anestesia. Né? E é claro que quando você vê essa invasão, ocupação islâmica do espaço, é ocupação sem anestesia. Né? Mas quando você vê a influência sutil desses camaradas nas altas esferas do catolicismo, seja progressista, seja tradicional, porque aí não faz a menor diferença. É a ocupação sutil. Eu não sei qual das duas é mais eficiente. Se o pessoal pensa que a ocupação na porrada está muito avançada, porque todo lugar que vão, os muçulmanos ocupam o espaço todo, não deixam ninguém entrar, bate, impõe leis, etc, etc. Mas, por outro lado, quando você vê o Papa citando, ao falar do simbolismo da natureza, ele cita um místico sufi e não, sei lá, Alain de Lille ou qualquer outro dos autores ocidentais falando disso, então alguma influência tem ali. Ele leu essas coisas, ele está sabendo disso, né? E está, de certo modo, já tirando o chapéu para os caras, né? Autores não diretamente ligados ao esoterismo islâmico que exploraram o mesmo veio, como Matila Gika, Ananda Kumaraswamy, Mircea Eliade, sempre foram devedores intelectuais dos perennialistas. Então, por exemplo, de toda a produção intelectual dos tradicionalistas, qual é o livro mais significativo que foi escrito contra o Concílio Vaticano II? Foi, até hoje, é o livro do Rama Kumarasamy, filho do Ananda, The Destruction of the Christian Tradition. Você lê aquilo e parece que é o Dom Marcelo Lefebvre que escreveu aquilo, né? Só que está muito melhor explicado do que o próprio Dom Marcelo Lefebvre explicava. E, no entanto, o homem era o quê? Um agente de uma tarica. Então, isso quer dizer que, nessas altas esferas, né, esotéricas, está tudo meio misturado. Você não sabe que direito quem é quem. O sujeito está lá, ele é, aparentemente, vamos dizer, um intelectual católico, tradicionalista, etc., mas ele tem raiz numa tarica, ele está agindo sob orientação de um sheikh, né? Então, esta parte da história ainda terá de ser contada, né? É claro que quando a gente fala isso, o pessoal católico tradicionalista tenta minimizar isso, porque o vexame é tão grande, né? Quer dizer que tinha um muçulmano dirigindo nós. Escuta, os muçulmanos estavam sinceramente, esses intelectuais muçulmanos estavam sinceramente empenhados na restauração do catolicismo tradicional. Eles não estavam enganando ninguém, não estavam sacaneando ninguém. Né? Quer dizer, queremos restaurar a igreja, só que quem vai restaurar somos nós. É só isso que eles estavam fazendo. Eles estavam ajudando de algum modo. Agora, se esta ajuda resultará numa sujeição sutil da Igreja Católica à autoridade espiritual muçulmana, não depende das autoridades espirituais muçulmanas, depende de como a gente, como os católicos, reagirem. Como eles podem perfeitamente dar a volta por cima. Não é difícil fazer. É? Claro, claro. Mas só para isso você teria que absorver todo esse legado, né? Absorvê-lo e transcendê-lo. Como isso é difícil de fazer, como dá trabalho, as pessoas podem reagir que nem o C.S. Lewis. Isso é charlatanismo. Ou como o cardeal Daniel Lu ficou bravo com essa coisa, ou como Jacques Maritain. Quer dizer, tem aquela emoção de escândalo e fica bravo, revoltado. Então, não, eles discutem com esses intelectuais, mas não há verdadeiro contato intelectual entre eles. É, é apenas uma, vamos dizer, uma rejeição, uma rejeição que não supera, que na melhor das hipóteses dá um empate. É aquilo que eu tenho explicado nas aulas. Nós só vencemos as ideias que são nossas. Né? Nós só discutimos eficazmente contra nós mesmos. Então, quando vem a ideia antagônica, lamento, mas você vai ter que engoli-la. Você vai ter que absorver tudinho e depois dar a volta por cima. Não tem outro jeito. Se você apenas rejeitar, bom, você está bravo, você está defendendo a sua ortodoxia, mas você não vai conseguir nada. Olha, com a reforma foi assim. Quem ganhou a briga? É? Até hoje ninguém sabe quem morreu. Quem era católico ficou católico, quem era protestante ficou protestante, e até hoje está o confronto estático. Você entendeu? Ou seja, não há interpenetração verdadeira e não há superação nem de uma parte nem da outra. Quando a gente vê, por exemplo, o Doyle, né? Doyle talvez é o maior pensador protestante do mundo, de longe. Né? Esse holandês, né, que eu citei. Eu acho que ele não entendeu o que a Escolástica fez. Né? Agora, os Escolásticos entenderam o que ele está fazendo? Acho que também não. Mas eu vou falar com o Neguinha calvinista, ele já começa a fugir, porra. Então, eu não estou falando que tem que haver um diálogo polido, fraterno, não é isso que eu estou falando. Tem que haver verdadeiro contato intelectual, verdadeiro e profundo. O que, sem dúvida, dá trabalho e dá conflito. Enquanto você está absorvendo uma ideia antagônica, você está em conflito com você mesmo. Eu digo, uai, mas a vida intelectual não é feita desse conflito consigo mesmo? Né? Você quer vida intelectual, mas ao mesmo tempo você quer, assim, de todos os problemas resolvidos de antemão, né? Não existe dúvida, não existe angústia, não existe sofrimento, não existe nada. Fala, quer moleza, pô? Você imagina. Agora, quando você vê, por exemplo, Santo Tomás de Aquino discutindo com Averroes, ele entendeu Averroes melhor do que Averroes. Né? Só que Santo Tomás de Aquino fazia isso em 2 meses. Nós, às vezes, levamos 20 anos. Então, se hoje em dia a velha cosmologia readquire aos poucos o seu estatuto de conhecimento profundo, necessário e respeitável multiplicando-se em todas as universidades do mundo civilizado estudos a respeito, não há como deixar de reconhecer que isso foi devido, sobretudo, à obra de Guénon, Chouan e seus seguidores. Foram eles que quebraram o muro. Né? Então, você veja, uma discussão como a que o Wolfgang Schmidt empreende no livro Enigma Quântico é uma discussão feita desde dentro. Ele diz, olha, vocês aí, o que vocês estão fazendo? Vocês estão seguindo a cosmologia medieval sem saber. Vocês fizeram um negócio por outros métodos completamente diferentes e chegaram lá a tais conclusões que já estavam ditas lá para trás. Vocês é que não entenderam. Se tivesse entendido, teria chegado aí muito mais rápido. Não é qualquer um que faz isso. Você imagina quanto tempo este indivíduo, que é um católico, tal, dedicou ao estudo da física moderna. Ele foi um dos grandes físicos do século XX. Foi ele que resolveu o problema, vou dizer, do reingresso dos foguetes espaciais na atmosfera terrestre. Não é qualquer um, né? Então, quando ele analisa essa coisa desde o ponto de vista da cosmologia medieval, ele está analisando algo que ele domina, algo que é dele também. Mas, claro que isso dá trabalho, mas não há outra maneira de fazer. Então, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a chave de abóbada, profetiza a Bíblia. A profecia ainda não se cumpriu totalmente, mas é óbvio que só a restauração da cosmologia simbólica pode ser a chave de abóbada de uma reconstrução da cultura cristã. Se não tiver isso, meu filho, então nunca vai ser uma cultura cristã, vai ser uma cultura moderna, adornada com umas palavrinhas cristãs aqui e ali, que é exatamente o que nós temos hoje. Não é isso? Então, se você pega, por exemplo, a obra do Théodore de Chardin, o que o Théodore de Chardin fez? Ele entrou no mundo do darwinismo, foi completamente possuído pelo espírito de Darwin, e daí pegou, pintou em cima umas imagens de anjinhos e de santos, etc. Foi isso que ele fez. Quer dizer, não houve o processamento, né? Houve apenas uma adaptação muito mal feita, quase demagógica. Quer dizer, o sujeito quer usar o darwinismo como elemento de uma apologética cristã. Eu digo, olha, mas peraí, apologética é o último produto de uma elaboração intelectual. Quer dizer, depois que a coisa já está resolvida na esfera metafísica, teológica, etc., daí você pode começar a fazer apologética. É isso? A apologética não fornece ideias, ela não fornece soluções. Ela simplesmente fornece argumentos em favor da religião. Então, o que é a obra inteira do Théodore de Chardin? É uma apologética católica usando darwinismo. Para que serve isso? Bom, talvez seja para enganar meia dúzia de pessoas. É isso? Mas é o nego que vai se converter à religião católica pelos motivos errados. Mas, eu vou me converter ao catolicismo porque combina com o darwinismo. A profecia ainda não se cumpriu totalmente, mas é óbvio que só a restauração da cosmologia simbólica pode ser a chave de abóbada numa reconstrução da cultura cristã. Apenas os muçulmanos perceberam isso antes dos intelectuais cristãos e trataram de utilizar em proveito próprio. Não foi só em proveito próprio, eles fizeram muita coisa por nós também, eles fizeram muita coisa pela igreja, por todas as igrejas cristãs. Tudo isso que eles fizeram é bom para nós, é útil para nós. É só tirar isso de dentro do esquema estratégico islâmico, só que daí você precisa ter o seu próprio esquema estratégico. E você não vai ter esquema estratégico se você não tem sequer a cosmologia. Estão entendendo? Então o que houve foi um estreitamento do horizonte intelectual católico, cristão, de modo geral, tanto católico quanto protestante. Então é isso que eu digo, por exemplo, é isso que eu fiquei admirado na Romênia. O número de intelectuais romenos que haviam absorvido completamente este negócio do Guénon, Chouan, etc. Eles conheciam tudo. Que não quer dizer que fossem guenonianos. Não, mas eles tinham absorvido. Quer dizer, sem esse confronto com este, vamos dizer, com este front, né, islâmico, a cultura do Ocidente está condenada. Está entendendo? Então, o Guénon, na juventude, ele adotou o pseudônimo de Esfinge, quer dizer, decifra-me ou devoro-te. Se você não quer decifrar, você vai ser devorado, que é exatamente o que está acontecendo. Não haveria invasão islâmica nenhuma, não haveria esta imensa subida do terrorismo islâmico. O Islã, no começo do século XX, estava nem de quatro, estava deitado no chão, estava acabado, caído. De repente ele ressurge como uma força espetacular que aterroriza o mundo. Isto não teria acontecido se a briga não tivesse sido perdida na esfera intelectual primeiro. Temos uma dívida para com Guénon, Chouan e tutti quanti? É claro que temos. Eles nos devolveram o que era nosso, mesmo fingindo que era deles. Ah, eu estava falando do livro do Conhecimento Sagrado. O livro conta a história, vamos dizer, dos conhecimentos espirituais no Ocidente sob um ponto de vista que mostra que só o Guénon foi herdeiro disso. Então tudo converge para a pessoa de Guénon e Chouan. O que não é verdade, não corresponde à verdade. Corresponde em parte à verdade histórica, mas não corresponde totalmente. Né? Então, ele vai mostrar que, vamos dizer, que todo esse legado espiritual, todo mundo largou e só ressurgiu graças ao Guénon. Em parte é verdade. Mas ele não diz que isso está sendo contado desde um ponto, do ponto de vista de uma certa estratégia global. Então eu digo, bom, esse é um livro maravilhoso, 99% dele é verdadeiro, mas 1% que falta é decisivo. Está na hora de praticar com eles aquilo que um velho ditado islâmico, por sinal, recomenda. Não perguntes quem sou, mas recebe o que te dou. Claro, todo esse legado que eles deram, vão pegar. Já peguei, então agora é meu. E na hora que você percebe que é seu, você percebe que ele nunca foi perdido, na verdade. Ele saiu apenas, vamos dizer, da esfera pública. Mas, no fundo, sempre teve gente que continuou consciente de tudo isso, só que não tinha vez. Não tinha vez no Vaticano, não tinha vez nas universidades, não tinha vez em parte alguma, como o Chavon Lolassé, por exemplo. Né? Se o Papa, em vez de fazer isso, prefere esboçar um vago reconhecimento dos direitos de propriedade islâmicos sobre o simbolismo cristão da natureza, é que ele ainda padece daquela timidez auto-humilhante que reluta em afirmar vigorosamente o primado da cristandade nessa área. Ora, em que os islâmicos podem ter contribuído originalmente para o simbolismo da natureza se em toda a sua arte o figurativismo é proibido? Hã? Cadê os animais? Cadê as plantas? Cadê os seres humanos? Cadê as paisagens? Cadê tudo? Não tem nada, só tem letra. Né? Então, quer dizer, o simbolismo islâmico da natureza é zero. Tudo eles pegaram do Ocidente. Então, agora estão nos devolvendo, dizendo que é deles. Não é isso? Na verdade, não dizem, mas fica insinuado. Como são eles os portadores, fica como se fossem eles também os vendedores do produto. Não é isso? Então, olha, gente, vocês não vão encontrar essa explicação em lugar nenhum. Ninguém no mundo percebeu esta coisa. E para eu perceber, olha, eu paguei um preço muito alto, né? Porque não é coisa que você vai encontrar em livro. Você tem que ir lá e ver, só que você vê, você sai queimado. Né? Então, quando eu digo essas coisas para vocês, eu estou indicando um caminho que ainda está aberto, que pode ser percorrido, e que vai passar por um imenso trabalho. Isso transcende infinitamente a situação do Brasil, isso aí é a situação do mundo, meu Deus do céu. Porém, se os nossos intelectuais, que nós estamos preparando, não estiverem aptos, vamos dizer, a enfrentar os problemas numa escala mundial, também não vão fazer nada pelo Brasil. Quer dizer, vamos dizer, a grandeza da inteligência é a maior arma que existe. Nada resiste a isto. Quem for mais inteligente, enxergar mais, acaba vencendo mais dia menos dia, não em vida. Que o poder intelectual não é um poder pessoal jamais. Frequentemente o efeito que você faz vai se propagar por muito tempo depois de você estar morto. Como Aristóteles, por exemplo, Aristóteles começa a imperar no Ocidente, né? 1600 anos depois de ele ter morrido, meu Deus do céu, ele nem ficou sabendo, tá certo? Mas é isso que interessa, é isso, vamos dizer, é o aspecto sacrificial que existe no combate intelectual. Quer dizer, não estamos fazendo nada para nós mesmos, tá certo? Não seremos reconhecidos, e pouco importa. O que importa é ganhar a briga e não ser aplaudido. Então, quer dizer, o prazer de você criar realmente uma influência histórica decisiva, sem que ninguém saiba, que é um prazer que o René Guénon, por exemplo, desfrutou a vida inteira. Ninguém sabia quem era ele estava lá mexendo os pauzinhos, mudando o curso da história. Eu acho que é um prazer inerente à vida intelectual. E é no sentido de quando Augusto Comte dizia que a vida dos vivos é sempre, né, é sempre decidida por algum filósofo morto, ele tinha toda a razão. Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá. Olha, aqui o Marra Signorelli, ele localizou o texto não foi o Marra Signorelli, peraí. Ricardo Arada localizou o texto do Bernanos, inclusive a tradução que eu li na aula 23 do COF. As pessoas não devem se lembrar mais, então eu vou ler aqui. Eu não garanto muito a qualidade da tradução. Cada rua atravessada no tumulto e no deslumbramento, tão logo deixada, vos segue na sombra como uma queixa horrível, pouco a pouco ensurdecida, até o limite de um outro tumulto e de um outro deslumbramento que logo junta à outra a sua voz dilacerante. E ainda, não é essa palavra voz que eu deveria escrever, pois somente a floresta, a colina, o fogo e a água têm vozes, falam uma linguagem. Nós perdemos o segredo dessa linguagem, se bem que a lembrança de um acordo augusto, da aliança inevitável entre o segredo dessa linguagem, entre a inteligência e as coisas, não possa ser esquecida nem pelo mais vil dos homens. A voz que nós já não compreendemos ainda é amiga, fraterna, apaziguadora, serena. O homem lírico, no grau mais baixo da espécie, que o mundo moderno honrou como um deus, acredita risivelmente tê-la restituído. Não tendo libertado a natureza dos silvanos, das dríades e das ninfas, fora de moda, senão para soltar aí o rebanho inteiro das suas mornas sensualidades. O mais forte dentre eles, Victor Hugo, já estrangulado pela velhice, preencheria as ruas e as florestas com a sua infatigável lubricidade. Atrás dele, a massa dos discípulos acorreu, como quem come, à solidão sagrada no sonho objeto de associá-la às suas digestões e à sua melancolia, à sua decepção carnal. O contágio, aproximando-se pouco a pouco, estendeu-se até os antípodas. A ilha deserta recebeu as confidências deles, testemunhou seus amores, retiniu com seus grotescos soluços ante a velhice e a morte. Não há pradaria resplandecente de luz e de orvalho no candor da aurora, onde você não encontra os traços deles, como papéis sórdidos grudados nos postes em uma segunda-feira de manhã. Todavia, se está no homem impor a sua presença e os signos da sua baixeza à natureza, nem por isso ele se apodera do ritmo interior dela, da sua profunda ruminação. Ele encobre a voz dela, mas ele a interroga em vão. Então é a substituição da verdadeira linguagem da natureza, né, pela linguagem projetiva, por figuras de linguagem com que os seres humanos, né, usam os elementos da natureza como alegorias das suas paixões mais vulgares, mais idiotas. Então está lá na aula 23 do COF. Felipe pergunta: qual a relação entre a dialética da absorção, da qual o senhor fala, com a filosofia positiva do Mário Ferreira dos Santos? Muito bem, aí é diferente porque o que o Mário Ferreira dos Santos tentava fazer era uma coisa que se poderia chamar a unidade transcendente das filosofias. Quer dizer, ele acreditava que havia um certo número de teses filosóficas que eram absorvidas, que eram subscritas, explícito ou implicitamente, por todos os filósofos do mundo, e que era possível reunir e formular isto. E isto seria exatamente o conteúdo da própria filosofia dele, que ele chamou primeiro filosofia concreta e depois mateses universales. Eu não estou dizendo que a filosofia medieval fez isso, eu estou falando de uma absorção de símbolos da cultura antiga e não de filosofias, né? Quer dizer, a coisa não se deu na esfera de uma absorção doutrinal, mas da absorção cultural de símbolos. No livro do Friedrich Heer, A História Intelectual da Europa, você pode ter uma ideia da importância absolutamente fenomenal da simbólica pagã na construção da civilização cristã. Esses símbolos permanecem até hoje, não é isso? Estão presentes ainda, de algum modo, em todos os elementos culturais, só que se tornaram, vamos dizer, incompreensíveis para o habitante da civilização urbana. Aqui, Mara Signorelli diz: eu lia muitos poetas românticos brasileiros na minha adolescência e ficava impressionado com Casimiro de Abreu, comparando a sua alma com uma florzinha solitária ao pé de um riacho que corre. Hoje acho tudo isso muito engraçado e admito, meio besta eu também. É exatamente o que o Bernardo está falando. Não. Quer dizer, o sujeito não capta a linguagem da natureza, mas ele acha que ele mesmo é uma florzinha à beira do riacho. No entanto, gosto muito de alguns poetas que usam metáforas naturais para representar certos movimentos do espírito, como, por exemplo, Bruno Tolentino. O amor quer dar apaixonadamente laço à luz solar e é noite de repente. João Eduardo Cirlo, Antônio Machado. Nossa, está citando grandes poetas. Quer dizer, algo da linguagem da natureza permanece nesses poetas. É impossível que não, mas é justamente isso que vai distinguir do lírico comum. Considerando esses poetas, que acredito usaram bem as metáforas naturais, como posso saber se eu também estou usando bem ou se estou caindo na burrice tão duramente criticada por Bernardo? Eu não sei, meu filho, aí só lendo escrito por escrito que você fizer, não tem outro jeito. Você vai ter que arriscar aí. Pode mandar algum escrito de vez em quando para eu ler, e um por um eu posso dizer. Às vezes a gente tem umas gratas surpresas. Ontem eu li um soneto escrito pelo Gelsimar Júnior. O soneto é a meu respeito, mas não é por ser a meu respeito. O soneto está muito bom, está muito melhor do que eu poderia esperar. Eu tenho feito várias descobertas auspiciosas. O Adriles Jorge, o Érico Nogueira, agora o Gelsimar Júnior. Né? Vai aparecer muita gente. Deste curso vai sair a poesia, nova poesia brasileira, vocês não têm a menor dúvida. Né? Alguns estão ainda, vamos dizer, se preparando. Então não tenho pressa, ninguém está... Isso não é uma coisa tão urgente assim. Né? Você tem que esticar o estilingue antes de soltar a pedra. Né? Quer dizer, eu recomendo que os poetas se exercitem na mais estrita métrica possível. Quando eles dominarem isso, daí você começa a inventar outros métodos e combinar. Né? Hélio Souza pergunta: o assunto da simbólica das aulas 300 e 301 pode se referir a eventos descritos abaixo? 1. O Papa Francisco e crianças soltam um pombo branco que é atacado em pleno voo por uma gaivota. 2. Papa Francisco perde seu solidéu por forte vento ao desembarcar na Bolívia e depois recebe o crucifixo comunista. 3. Ou ainda o raio que aparece sobre a Capela Sistina quando dá a escolha do novo Papa e que a mídia todo mundo reportou. Você não tem a dúvida que 1000 anos atrás todo mundo veria um sentido simbólico nisso aí. Só que você não pode, é difícil você interpretar simbolismos isolados. Quer dizer, se você perde o sistema inteiro, então daí você entra na especulação. O pessoal vive toda hora vendo simbolismos bíblicos em toda parte, mas eu só vi anarquia nisso aí. É isso? Eu não me sinto qualificado, vamos dizer, para interpretar símbolos nesse nível. Não é isso? Mas, por exemplo, se você pegar casos que são evidentes e que não vão ter um sentido, vamos dizer, polêmico, você não está falando mal de ninguém e tal. Se você estudar, por exemplo, o símbolo dos milagres, símbolo dos milagres, né? Aí você vê que o símbolo não é uma figura de linguagem, ele é alguma coisa real. Você veja os vídeos do Dr. Ricardo Castagnon, né? Você entende o que quer dizer com a presença real do Cristo na hóstia. Presença real quer dizer presença real, quer dizer, você tem lá sangue, as células do sangue pulsando num pedaço de pão. Isso aí confirmado por tudo quanto é laboratório, quer dizer, essa coisa está acontecendo mesmo. Acontece num nível que não é visível a olho nu, mas que hoje você tem instrumentos para observar isso. O negócio da hóstia que caiu no chão e que o padre botou então dentro da água, que é assim que se faz, né? Você bota dentro da água até ela dissolver, você não pode jogar fora. E que daqui a pouco aparece um líquido vermelho, né? Na água, e ele então entrega aquele o Ricardo Castagnon, o qual examina aquilo e vai levando para os laboratórios mais prestigiosos do mundo. E conclusão última, olha, ele levou uma amostra daquela água, né? E a conclusão, olha, isso aqui, este paciente, ele disse que era de um paciente, né? Seu paciente aqui sofreu muito, ele foi. Sofreu a tortura, um desastre, qualquer coisa. Mas a coisa mais estranha é que as células aqui ainda estão vivas, essas células estão pulsando. Você entende a diferença entre isso e uma figura de linguagem? Quer dizer, o simbolismo da natureza é uma voz real, ela pode ser identificada, só que não é assim, vamos dizer, no chute e tentando captar intenções divinas por trás de qualquer coisa. Eu jamais começaria, por exemplo, a investigar isso em casos como este, como que você citou. Mas começaria em casos mais óbvios, como o dos milagres do Padre Pio, esses casos mencionados pelo Dr. Ricardo Castagnon. Aí você percebe que, vamos dizer, a voz de Deus na natureza, ela está lá, ela está realmente presente. É uma coisa, é um fato, não é uma figura de linguagem. Existe uma diferença entre isso e uma figura de linguagem, existe a diferença do universo inteiro. O símbolo, você precisa ter a correspondência real, não é a correspondência completa, porque senão seria identidade. Não é isso? Então, se você disser, olha, na hóstia tem o sangue de Cristo, eu digo, bom, não é todo o sangue de Cristo, né? Dá para entender? Tá certo? Então, não é exatamente o sangue de Cristo, é um pouquinho, um aspecto, uma célula, né? Então, você tem essa relação que não é de identidade, mas uma relação analógica, né? Então, isso tudo tem que ser lidado com muito cuidado. Isso é uma ciência mais sutil que existe. Quer dizer, sem muitos anos de estudo dos princípios do simbolismo, dos quais, por exemplo, um livro maravilhoso sobre isso é o livro do Titus Burckhardt sobre a alquimia, é melhor não arriscar interpretar símbolos, nem mesmo símbolos bíblicos. Aqui o pessoal vive fazendo profecia baseada em símbolos bíblicos, as profecias dão tudo errado, meu Deus do céu. Agora, de vez em quando, aparece um negro que capta, vamos dizer, uma constelação inteira de símbolos, e aquilo com uma coerência notável, como esse Rabino Jonathan Kahn, né? É um negócio impressionante. Ele foi o único que eu vi até agora que consegue aplicar simbolismos bíblicos à história presente dos Estados Unidos com uma coerência, com uma solidez. Deve ter outros também, mas, em geral... Tem no WordNet dele, tem. Jonathan Kahn, C-A-H-N, né? Mas isso é uma coisa... eu acho que é a ciência mais difícil que existe, né? Vamos ver outra aqui. Leonardo Fernandes pergunta: até que ponto podemos atribuir a doutrina da sola escritura à perda que católicos e protestantes tiveram no simbolismo existente na natureza? Eu acho que foi o contrário, eu acho que foi a perda do simbolismo é que encontra, vamos dizer, uma solução provisória na doutrina da sola escritura, porque de fato foi só o que sobrou. Ah, peraí, alguém tinha feito uma pergunta importante antes. Aqui, Carolina Agnelli. Ela diz, ela está organizando a cronologia para os seus estudos. Ela diz, fazendo a cronologia segundo Aristóteles, após passar pelo imaginário, no discurso retórico e dialético, ficou uma dúvida. No retórico devemos colocar como base os livros sobre ideais sociais, ideias políticas, e por sua vez no dialético o livro sobre filosofia política. Não, você está certíssimo, é exatamente isso. Só que o limite entre uma coisa e outra nem sempre é nítido. Por exemplo, onde você vai colocar o Maquiavel? Né? Para mim, o Maquiavel está todinho na esfera retórica, mas existem elementos que são ali de filosofia mesmo, entendeu? Né? Então, veja, os dois discursos, eles não se fundem, mas eles se misturam. Né? É assim como você pegar pedaços de um filme e enxertar em outro filme. Eu digo, bom, eles não se fundem, eles não formam um terceiro filme, mas eles se misturam. Tá certo? Assim como nos gêneros literários, você tem obras que pertencem a dois gêneros ao mesmo tempo. Mas não que eles estejam fundidos, porque é impossível fundi-los. Eles estão apenas misturados, um em cima do outro. Quer dizer, pode dar a impressão de que é a mesma coisa, de que se formou uma síntese, mas não é síntese, não. É apenas junção. Quer dizer, o negro está discursando numa clave e, de repente, ele passa para outra e depois ele volta para a primeira. Isso é sempre possível. Nos livros de filosofia está cheio. Quer dizer, o negro está lá filosofando, usando uma dialética, de repente ele bota lá duas, três frases retóricas. Então, o seu critério está certo. Continue seguindo isso, mas sabendo que existem obras que estão numa posição ambígua. Né? No discurso lógico-analítico, o que devemos. Você poderia recomendar algum livro, ou livro de base para o cronológico nesse discurso? Você veja, as sumas escolásticas, elas são uma série de pequenos discursos dialéticos, quer dizer, confrontações, cujas conclusões formam um discurso analítico. Não é isso? A ética de Spinoza também é um discurso analítico do começo até o fim. Não é isso? E, em suma, onde quer que você veja um empenho de demonstração matemática, você está no perfil, no discurso analítico. Hoje existe, por exemplo, teólogos que falam, vamos fazer uma demonstração matemática da existência de Deus. Isso é um discurso analítico. Né? Francisco Augusto Júnior. Professor, o senhor disse que nenhum experimento foi feito com êxito em laboratório até hoje no qual diz respeito à evolução. O senhor já leu a respeito do experimento de longo prazo de Richard Lenski? Sim, eu li algo a respeito. Ele mostra que existe uma possibilidade de que, né, algumas bactérias de Escherichia coli tenham sofrido mutações benéficas depois de 50 mil gerações. É uma possibilidade, mas note bem, o conjunto das mutações observadas até hoje, todas elas foram mutações destrutivas. Não é isso? Se tiver uma que foi positiva, quer dizer que deu ao organismo a capacidade que ele não tinha antes, sem perder as anteriores, bom, ainda faltam trilhões de experimentos para provar, né, que isso aí teve alguma importância na esfera da evolução geral. Quer dizer, é muito pouco. Se você tem milhares de experimentos que mostram todas as mutações são destrutivas, né, elas aumentam a entropia, portanto não são evolutivas de maneira... Ah, mas tem uma lá numa bactéria que talvez tenha sido... Bom, eu nunca neguei a evolução. Não neguei nem afirmei. Eu acho que qualquer sujeito que negar ou afirmar, ele está errado, porque não tem prova de uma coisa nem da outra. E só por esse experimento você vê como a prova é difícil. Vamos ver outra pergunta. Alguém me pergunta se eu li o livro de Mormon. Não, eu não li o livro de Mormon, mas existe um estudo do René Guénon sobre isso que mostra que esse livro é um plágio de um outro livro anterior que não tem sentido profético algum. Eu sugiro que você leia isso. Está num livro que se chama agora esqueci. Está num dos livros de ensaios do René Guénon. É um ensaio curto, mas eu achei altamente significativo. Quando li aquilo, eu perdi o interesse de ler o livro. Sila Romano. Qual a sua visão sobre a reforma protestante? Nenhuma. Né? Eu acabei de comprar uma seleção, né? Selected Writings de João Calvino. Quando eu terminar de ler, talvez eu tenha alguma opinião. Né? Eu sei muito pouco a respeito. E a maior parte das pessoas que estão opinando também sabem muito pouco. Né? Em relação ao tema das últimas aulas, gostaria de saber se o Opus Magnum de Hans Urs von Balthasar, a trilogia Glória, Teodramática e Teológica, pode ser considerada uma contribuição importante? Pode e deve. Eu não estudei essa obra a fundo ainda, mas eu sei do que se trata. Eu acho que ele estava, nesse ponto, ele está no caminho certo, embora ele tenha muitas vezes entrado em especulações heréticas, acho que nesse ponto ele estava certo. Mas você vê aqui, tem um livro que chama Os Arcanos Maiores do Tarot, escrito por um padre alemão, e o Balthasar faz o prefácio. E o Balthasar mostra uma profunda compreensão do simbolismo, da cosmologia simbólica medieval ali. Então, ele sabia do que se tratava. Wesley Silva pergunta: o simbolismo pode ser descrito como uma forma de entender o mundo, uma vez que os sentidos são limitados pela condição humana? É claro que pode. Tá certo? Veja, nós temos que pensar o seguinte: quando Deus criou o mundo, é impossível que ele não deixasse ali as suas marcas. Tá certo? Essas marcas estão, em parte elas são evidentes e em parte são encobertas, né? Pelo fato de que a criação não é o paraíso, a criação não é o mundo divino. Tá certo? Ela é uma espécie de redução do mundo divino a uma escala bem menor. Então, esses sinais estão ali. Isso aí está ali para nos ajudar a compreender coisas. Você vê, tem muitas capacidades que o ser humano tem e que estão ligadas diretamente a essa simbólica. Uma certa capacidade de adivinhar as coisas. Por exemplo, se nós não tivéssemos, nós já teríamos morrido há muito tempo. Você não conseguiria atravessar uma rua se não tivesse isso. Mas, e que estão agindo o tempo todo. Essa é uma coisa tão espontânea que você nem percebe a operação disto aí. Um certo senso das formas todo mundo tem no fundo. Quando você, pelo rosto de uma pessoa, você percebe quem ela é, você percebe a personalidade, você percebe o tônus interior, você percebe a intenção. Isto aí, muita gente tem isso altamente desenvolvido. Não é isso? O próprio senso estético. O senso estético não é uma coisa que está no seu cérebro, é uma coisa que responde a formas do mundo exterior. Não é isso? Por exemplo, a capacidade de você perceber uma paisagem como se fosse um todo. Todo mundo tem isso. Quer dizer, não é que você pega uma árvore aqui, uma florzinha ali, um tatu bola ali e você monta o negócio. Né? Não, quando você olha a paisagem, você tem a impressão dela como um todo, imediatamente. Como é possível fazer isso? O simbolismo natural está baseado nessas capacidades humanas, que no fundo todo mundo tem, que não pode perder jamais. Quem perde isso é a cultura, não o ser humano. Ou seja, você tem as capacidades, mas elas não têm representação cultural. Então você, depois de um tempo, você começa a duvidar delas. Mas começa a duvidar, mas elas ainda estão ali. Não é isto? Como abrir nossa percepção para o plano simbólico, não como conhecimento livresco apenas, mas como vivê-la realmente? Bom, você tem que começar no aspecto estético. Não é isso? Através da arte, toda arte te dá isso aí. Não é isso? Agora, existem alguns. Por exemplo, eu acho que os estudos do René Guénon sobre o simbolismo, que estão espalhados em toda a obra dele, mas sobretudo no livro, tem uma série de ensaios sobre símbolos particulares, colocados no livro Símbolo da Ciência Sagrada, eu acho que é uma leitura indispensável. Mas note bem, eu não estou ainda recomendando que leiam René Guénon. Para ler René Guénon, você tem que ter uma cultura filosófica monstro. Né? Se não, acontece aquele negócio, a esfinge te engole. Você não está decifrando, você não está entendendo. Ela está te engolindo. Não é isso? Então, se você for engolido, bom, você pode achar um caminho para fora, que nem o pinóquio na barriga da baleia, tá certo? Mas é arriscar a sorte, né? Eu recomendo, prepare-se para esta leitura, porque você vai encontrar pela frente alguém que ao mesmo tempo um amigo e inimigo, é um adversário temível, tá certo? Mesmo porque nem tudo que ele está fazendo é contra você, a parte é a favor, é a seu favor, tá certo? Então, para você processar isso, eu digo, bom, para mim foi 20 anos. Gabriel Siqueira Santos. Compreendi no texto na exposição que o senhor propõe um retorno à velha cosmologia, um combate frontal à cosmologia moderna. Pergunto, de fato, onde se encontra a cosmologia genuína e tão importante no cristianismo? Ela está em São Tomás de Aquino e Aristóteles, Dan Scott, está, em grande parte está. A física de Aristóteles é um dos fundamentos dela. Tá certo? Mas existem outras obras ainda mais importantes sobre isso, como por exemplo a de Hugo de São Vítor. Esse Hugo de São Vítor é indispensável. Também o estudo do simbolismo das catedrais, isso aí nunca vai parar. Se você começar, por exemplo, se você pegar as dicas que eu dei ali no livro Filosofia Sem Inverso, mas onde tem um ensaio chamado Arte Sacra e Estupidez Profana, ali você tem uma série de dicas, né? Se você pegar, por exemplo, sei lá, o livro do Matila Gica, o número Sagrado, você tem um monte de informações ali, mas ainda, vou dizer, o grande legado disso está nas catedrais. Nando Castro, eu gostaria de saber o que teria causado o afastamento do assunto milagres no meio dos padres, principalmente quando associam aos santos. Teria a reforma protestante alguma influência nisso? É possível, mas eu acho que, você veja, depois da reforma protestante, onde ainda houve no século XVIII, houve uma guerra em torno dos milagres, porque o pessoal ligado, vamos dizer, os intelectuais revolucionários, moveram uma guerra contra a ideia do milagre, o próprio Voltaire fez isso. São argumentos que hoje nos parecem realmente pueris e baseados num profundo desconhecimento do assunto, mas que na época impressionou tantas pessoas. Você pensa que os padres são o quê? São primores de erudição, que eles sabem tudo? Não, isso é um bando ignorante também, porra. Então, eles veem essa coisa, ficam assustados e se inibem. Não, não vou falar mais disso, tá? Conservo a minha fé, mas não vou tocar mais nesse assunto. Acho que é a inibição, uma espécie de espiral do silêncio. Você tira do sujeito a vontade de argumentar. Mas você veja, um milagre é um fato, né? Argumentar contra um fato já é absurdo por si mesmo, né? E quando você diz, bom, então você me dá uma explicação alternativa, né? As explicações alternativas são, primeiro, você diz, tem uma explicação científica. Não, primeiro tem uma explicação científica possível, hipotética. Você não provou a sua explicação científica, né? Então ela não vale nada. Uma suposta explicação científica contra o milagre não vale absolutamente nada, a não ser que você prove que esta explicação é a verdadeira e que naquele caso específico foi ela que se manifestou ali e não a ação divina. Se é que você compreende o que é a ação divina, se você acha que a ação divina é o que viola as leis da natureza, já começou tudo errado, porque quem fez a natureza é o próprio Deus, só que ele vai violar as suas próprias leis, ele pode transcendê-las, ou seja, você agir num plano de normatividade mais alto do que aquele que a natureza evidencia. Supondo que você conheça essa normatividade natural, coisa que você nunca conhece. Hein? Por mais que as ciências avancem, tudo que você conhece da natureza são processos isolados que lhe parecem, vamos dizer, repetitivos e conter uma espécie de legalidade intrínseca até um certo ponto. Se você admitir que não é uma legalidade absoluta, mas que é uma legalidade estatística. Quer dizer, se o máximo que a ciência chega é a constatação de regularidades estatísticas, então isso já quer dizer que o conhecimento dela de qualquer processo em particular é deficiente. Quer dizer, eu não sei explicar esse processo, nem aquele, nem aquele, nem aquele, mas no conjunto eles parecem que vão nessa direção. Isso é o máximo que a ciência pode fazer, meu Deus do céu. Então, como é que você vai confrontar isto com os milagres? O máximo que a ciência pode fazer é observar o fato e confessar que ela não tem nenhuma explicação para aquilo. E se você não tem nenhuma explicação, você tem que se apegar à explicação que lhe pareça a mais razoável. Né? Mas isso supondo que as pessoas tivessem antes feito uma fenomenologia do milagre, coisa que nunca fizeram, elas partem do princípio que elas sabem que é o milagre. Milagre é uma coisa esquisita que os crentes dizem que foi feito por Deus. Isto é o que, em geral, esse pessoal sabe. Quer dizer, não sabe nada. Se você pegar Daniel Dennett e Richard Dawkins, eles têm uma ideia pueril da coisa. Quer dizer, a discussão não é séria, meu Deus do céu. Né? Agora, o pessoal protestante nega os milagres dos santos, mas não nega os milagres deles mesmos. Né? Você toda hora vê aí pastores, fizemos aqui uma cura miraculosa, etc, etc, etc. Eles não fazem isso? Fazem. Né? Eu falei para vocês do livro Mega Shift, que é um livro que eu gosto. Cheio de chamado Roots, não lembro o primeiro nome. Né? É um livro todo baseado em depoimentos de milagres ocorridos em igrejas protestantes. Muitos milagres aconteceram mesmo, né? Eles são reais. Né? Então, eu acho ridículo você negar o milagre sem você tê-lo estudado. Mas milagre é um fato, ele não pode ser estudado genericamente, tem que ser caso por caso. Esse é um terreno tão imenso que eu chego a dizer, ele nunca foi estudado. Nunca houve um estudo em profundidade de um milagre. Eu acho que o primeiro que foi feito a sério foi esse do Ricardo Castanhon. Então, vamos dizer, a presença de um sangue vivo na hóstia, eu digo, bom, isso aí arrebenta com toda biologia, fisiologia, etc, etc. Isso não pode, simplesmente não pode acontecer. E você dizer, ah, isso é apenas uma coisa esquisita para a qual não temos a explicação. Né? Eu digo, bom, como é que você vai apelar a isso se isto vem exatamente de acordo com o simbolismo bíblico, literal, meu Deus do céu? Né? Então, Cristo disse, eu estou na hóstia, estou vivo na hóstia. Ele disse isso. Quando você vai ver, está lá, vivo na hóstia. Eu digo, ué, qual é a diferença entre o que ele disse e o que você está observando? Para você dizer, ah, eu tenho uma explicação melhor. Você não tem explicação nenhuma, nem pode ter. Quer dizer, em primeiro lugar, você me diga que instrumentos qualquer ciência dispõe para saber se o acontecimento aconteceu por intervenção divina ou por algum motivo externo à intervenção divina. Então, primeiro você tem que me explicar qual causa que existe externa à intervenção divina. O que, que acontece no mundo sem intervenção divina? Se você diz que Deus está por baixo de tudo que acontece, então acabou, você não tem meio de fazer essa distinção. Ah, se for uma intervenção de acordo com as leis da natureza ou fora das leis da natureza, você não sabe quais são as leis da natureza. Então toda esta conversa é uma confusão mental fora do comum, alimentada, seja pelo desejo de defender a fé, seja você católico ou protestante, seja pela raiva que as pessoas têm e pelo medo, terror, pânico que o negro tem de que possa existir um Deus e ele ser julgado um dia. Entendeu? As pessoas dizem que as pessoas se apegam à religião por temor da morte. Eu digo, não, meu filho, você foge dela por temor do inferno. Quer dizer, você, e se esse Deus existir mesmo, eu estou ferrado? Está. Né? Então não é a perspectiva das mais agradáveis. Né? Agora, se você é cristão, eu digo, isso te tranquiliza? Eu digo, mas como? Tranquilize. Como que eu vou apegar a isso por temor da morte? Se eu sei que depois da morte eu não vou acabar, mas pode me acontecer uma coisa muito pior. Hã? E ainda veio o santo e avisa, olha, 97% vai para o inferno. Falei, que coisa, mas isso é tranquilizante, gente? Porra, isso é para você ficar aterrorizado. Mas, tanto que a igreja ensina, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Hã? Então, primeiro você vai ter que passar por uma fase de terror. E é curioso que essa fase de terror é o que o C.S. Lewis retrata neste livro, numa confrontação não com o Deus cristão, mas com os deuses da antiguidade. O Deus, Deus verdadeiro só aparece no fim, assim, três linhas. Né? E daí você fica vendo que aquele confronto dela com as divindades antigas era um confronto já com Deus, embora ela não soubesse. Muito bem, gente, não estou dando mais conta. Eu ainda não me livrei completamente da doença do carrapato, ainda estou cansado, um bocado cansado, estou trabalhando em marcha lenta. Né? E deu sono, eu vou dormir. Então, até a semana que vem, muito obrigado. Ah, peraí, tem um aviso aqui. O próximo curso presencial aqui, ele vai sofrer um incremento. Ele não vai ser um curso, ele vai ser o encontro dos escritores brasileiros na Virgínia. Então vocês vão acompanhar, vai ser uma coisa com uma duração muito maior do que um curso, porque são 7 ou 8 pessoas falando, vai ter os encontros, vão durar 5, 6 horas. Né? E haverá a possibilidade de quem quiser assistir, vir aqui assistir, e também os que quiserem assistir por internet, quer dizer, vai ser aberto para o público. Nós não vamos cobrar alguma coisa, porque trazer 7 ou 8 pessoas aqui hospedadas custa um dinheirão, não é isso? Então vai ser, em vez do curso, vai ser o segundo encontro de escritores brasileiros na Virgínia. Eu acredito que esses acontecimentos são acontecimentos culturais de primeiríssima grandeza, porque é nisso aí que nós estamos preparando a futura cultura brasileira. Ah, e vai ser em novembro, não em setembro. Peraí, em novembro. Talvez em novembro, não tenho certeza ainda. Estou dependendo de ver a disponibilidade de viagem de cada um, que não coincide sempre. Eu tenho que achar uma data na qual todos possam. Tá? Depois, mais tarde, eu vou avisar vocês de novo. Tá? Então, muito obrigado a todos. Até a semana que vem.